Juntamos os olhos, Senhor, vimos o homem a medir. Jerusalém, cidade amada, tua largura se expandir. Em meio a nós, tua glória, como um muro de proteção, nos guardas com amor eterno e nos enches de sua unção. Exulta, ó Sião, é tempo de cantar, pois o Senhor vem habitar. Com mão forte nos protegerá e em seu amor nos levantará. Exulta, ó Sião, é tempo de cantar, pois o Senhor vem habitar. Com mão forte nos protegerá e em seu amor nos levantará. As nações se ajuntarão, seremos um só povo em ti. Livres da opressão, ó Senhor, em ti encontramos a luz, enfim. Tua mão sobre nós se levanta, como a menina do teu olho. Com alegria nós te adoramos, pois no nosso meio és o apoio. Exulta, ó Sião, é tempo de cantar, pois o Senhor vem habitar. Com mão forte nos protegerá e em seu amor nos levantará. Exulta, ó Sião, é tempo de cantar, pois o Senhor vem habitar. Com mão forte nos protegerá e em seu amor nos levantará. Cale-se a carne em reverência, pois o Senhor despertou em nós. Na sua morada encontramos paz. Nosso Deus é fiel, Ele é nossa voz. Exulta, ó Sião, é tempo de cantar, pois o Senhor vem habitar. Com mão forte nos protegerá